sua Bíblia e faça raiva no diabo, ele é um derrotado. Glória a Deus. Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga para quem está do seu lado, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela tua palavra, Pai, que nunca volta vazia. Mas nessa manhã, encontra cada um de nós com o coração aberto, com o coração, ó Deus, preparado, para que nesta semana, semana de decisão na nossa vida, semana onde temos escolhas para fazer, semana onde temos, ó Deus, situações que precisam ser resolvidas, precisam ser remediadas, Pai, que haja sabedoria no coração, na mente de cada um aqui nessa manhã, que o Senhor esteja mesmo nos preparando, colocando em nós, ó Deus, a armadura, colocando em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçar os nossos pés com as sandálias do Evangelho, Senhor, colocar mesmo, ó Deus, o escudo da fé e a espada do Espírito nas nossas mãos, para que possamos marchar rumo à vitória, marchar rumo à conquista que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ó Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que isso é fato. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, e nada pode abalar o teu trono, nada pode abalar a tua majestade. E nós, como filhos, como herdeiros, tomamos posse da tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu irmão. Aleluia. Deus é bom. Deus é sempre bom. Ele é fiel, ele é maravilhoso. Eu estou aqui essa manhã. Eu acabei de chegar essa madrugada lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu estava ontem em São Gonçalo, ministrei ali, foi maravilhoso o que o Senhor fez ali na rua. Tinha muita gente ali, muita gente foi alcançada. Anteontem eu estava em Belém, tinha mais de 20 mil pessoas lá em Belém. E olha, foram milhares de jovens que entregaram a vida para Jesus lá em Belém. Foi uma bênção maravilhosa. E alguns dias atrás eu fui para o Japão, passei ali 6 dias no Japão, 4 dias de ministração lá no Japão, e foi um momento único na presença de Deus. Eu tive o privilégio de ir para lá, fui com o missionário R.R. Soares, nós fomos juntos levar a palavra de Deus ali, e Deus fez uma obra maravilhosa, gente, foi uma bênção. Nunca foi registrado ali, foi o que disseram para a gente, nunca houve um ajuntamento tão grande da igreja brasileira no Japão como aconteceu nesses 4 dias ali. Foi maravilhoso, foi uma grande bênção mesmo. E eu estou aqui nessa manhã crendo e louvando a Deus pelo avivamento que o nosso país vive. Nosso Brasil é muito abençoado. Você pode louvar a Deus, aplaudir o Senhor pelo Brasil. Esse país é maravilhoso. Pode dar um brado de vitória ao Senhor mesmo no teu lugar, querido. Glória a Deus. O Brasil é especial. O Brasil tem vivido um despertar. Nós estamos vivendo um despertar nas casas, nas empresas, nas escolas. Há um despertamento, há um acordar no coração das pessoas para o Evangelho. Há algo que nunca aconteceu antes aqui no Brasil. E, querido, eu vou dizer para você algo maravilhoso. Nós estamos felizes, mas não estamos satisfeitos. Estamos contentes, mas sabemos que ainda existe muito mais para ser feito. Por quê? Porque existe algo no nosso coração que não passa na nossa geração. Que Jesus venha na nossa geração. Eu posso ouvir um amém? Que o que o Brasil está vivendo não vire livros, como já existem tantos livros sobre avivamento em várias partes, na África, na Inglaterra, na Alemanha, na Suécia, tantos livros maravilhosos, onde essas pessoas já foram enterradas, e aquelas igrejas que eram maravilhosas estão pequenas e às vezes até sendo vendidas. Que isso não aconteça no Brasil. Que isso não aconteça no Brasil. Por isso eu digo para você, nós temos muitas pessoas que nós podemos nos inspirar, mas a maior delas é Jesus. Eu disse, a maior delas é Jesus. Eu não me esqueço, ainda adolescente, pré-adolescente, tinha 13, 14 anos de idade, E eu cheguei para o meu pai e falei: pai, quem é a sua inspiração? Ele falou: Jesus. Eu falei: não, pai, aí não vale. Quem é a sua inspiração? Quem que o senhor admira assim, que é a sua inspiração? Ele: Jesus. Eu falei: não, pai, estou falando sério. Quem é o cara assim que você fica assim: nossa, ele é demais, e a sua inspiração na sua vida? E ele falou: Jesus. E eu fiquei um tempão com ele, até que eu falei: pai, mas aí não tem jeito. Ele falou: não, filho, a minha inspiração, mas é Jesus mesmo, e é Jesus. Diga para quem está do seu lado: o seu maior exemplo é Jesus. Diga para ele: a sua maior referência tem que ser Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Querido, você pode ver vários livros, você vai para o aeroporto, você passa por uma banca de revista, passa por uma livraria, tem vários livros de como ganhar dinheiro, como ser um homem bem sucedido, como ter não sei o quê, como fazer aquilo outro, e aquelas pessoas, elas fazem plágios claros daquilo que a palavra de Deus já diz há muito tempo. E eles nunca vão conseguir ser quem Jesus é. Por mais antiga que a palavra pareça ser, ela é para os dias de hoje, porque Jesus está vivo hoje, ele está agora reinando com poder e autoridade. Você crê nisso? Por isso ele é a nossa maior referência, ele deve ser exaltado sempre, ser o foco da nossa vida mesmo. Glória a Deus. É olhar para o Senhor, é ter os olhos firmados no Senhor, teu coração firmado no Senhor. Abra sua Bíblia, se você puder, no livro de Romanos, capítulo 6. E o que eu quero falar com você nessa manhã é sobre uma pergunta que sempre fica: e agora? E agora? E agora? Eu tenho Jesus na minha vida, e agora? E nessa semana, o que eu vou fazer? E a cada dia da minha vida, como será? E agora? E agora? E agora? Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora, diga agora, mais alto, agora. Agora é hoje, nesse momento, nesse exato segundo, nesse exato milésimo de segundo, nesse momento que Deus está nos permitindo viver, nesse momento que a igreja brasileira vive. Eu falo para você, meu irmão, todo ano eu viajo o Brasil inteiro, todo ano eu vou em todas as capitais, eu tenho o privilégio de ir no interior de muitas cidades, e Deus está levantando um exército. Deus está levantando um exército. Eu acho interessante, cada pessoa tem uma maneira de viver, tem um estilo de vida, e você é livre para viver da maneira que você pensa, né? Tem pessoas que nascem no bairro, morrem no bairro, compram pão naquela padaria a vida inteira, comem naquele restaurante a vida inteira, estudou naquele colégio, vive naquele quarteirão, a vida dele está ali naquele lugar, ele vai morrer ali e vai ser enterrado no cemitério do bairro. É o que ele conheceu da vida. E ele vai viver ali e vai ser feliz, e está tudo certo. Mas eu falo para você, quando nós nos desafiamos a sair das nossas próprias fronteiras, sair dos nossos próprios limiares, querido, você fica impressionado, aí você começa a entender cada vez mais a grandeza do nosso Deus. O Brasil, Deus está levantando um exército poderoso no Brasil. Eu faço parte desse exército. Tem mais alguém aqui? Fala para quem está do seu lado: eu faço parte desse exército, meu irmão. Talvez, querido, você está aqui essa manhã e você está sofrendo, está passando alguma adversidade, alguma luta. Eu quero dizer para você que Deus, ele está sustentando a nossa nação. A mão de Deus está sobre o Brasil, a glória de Deus está sobre a nossa nação. E eu te convido a dar um passo de fé nessa manhã. Eu te convido a andar um pouco mais, a orar um pouco mais, a acreditar um pouco mais, a jejuar um pouquinho mais. Faça um pouco mais e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, meu irmão. Deus tem derramado da glória dele sobre a nossa nação. Agora é interessante, tem muita gente que é assim: você pega um óculos escuro, você coloca o óculos, você começa a ver tudo escuro, né? Tem gente que às vezes é tão problemática que aí tudo que ela vê problema. Tem gente que é tão insatisfeita e chato que tudo que ele vê o chato. Ele vê o problema. É como se ele colocasse uma lente amarela, então tudo que ele vê é amarelo. Não é assim? Tudo que ele vê é de acordo com aquilo que ele está vivendo. Nós não podemos olhar para a vida de acordo com a nossa vida. Nós olhamos para a vida de acordo com o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz que deve ser colocado na nossa mente, deve ser colocado nos nossos óculos espirituais, deve ser a visão, pedir mesmo: Deus, eu quero ter o teu olhar, Deus, eu quero ver através dos teus olhos, eu quero tocar através das tuas mãos, eu quero sentir com o teu coração. Jesus mesmo, sendo Deus e como Deus, ele declarou: eu vim fazer o que Deus quer, eu vim aqui falar daquilo que Deus quer falar, eu não vim nem mesmo julgar como eu penso, mas como o Senhor julga, é isso o que eu vim fazer. E essa é a nossa vida aqui hoje também, em nome de Jesus, amém. Agora, diga comigo de novo, agora, mas agora libertados do pecado, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor nessa manhã, glória a Deus! Glória a Deus! E agora? Nós muitas vezes sabemos o que já aconteceu no nosso passado, guardamos na memória, lembramos do Egito, lembramos de tudo, mas e agora? Sonhamos com o futuro, vislumbramos algo, sonhos que o próprio Deus coloca no nosso coração, e o diabo tenta nos impedir de viver o hoje, o agora, esse exato momento. Hoje, dia 16 de maio, não é? De 2010, hoje é aniversário da Ana Paula. Ana Paula está lá na Finlândia, está lá, foi lá no ministrar lá, no fim, né? A terra do fim, né? Finlândia, está lá, Belo Horizonte, aqui nós temos Confins e Finlândia, né? Então, ela está nos outros confins, né? Está lá ministrando, então lembre em oração a Ana Paula. Amanhã é aniversário da Cassiane, minha esposa, ela está em casa assistindo. Amor, um beijo para você. Te amo demais. O Lorenzinho está lá em casa, ele teve febre essa noite, está lá doentinho, mas eu creio na cura de Deus na vida dele, hein? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mas vamos voltar aqui para a palavra de Deus, amém? Hoje, agora, não adianta olhar para nada a não ser conhecer quem nós somos em Deus hoje. Existe uma mudança muito forte no mundo espiritual quando você entrega a vida para Jesus. Existe um reboliço que acontece, existe um barulho que acontece quando você ora em fé. Não é aquela oraçãozinha que você ora, mas não. É quando você ora de verdade, quando você para para falar com Deus, quando você realmente está liberando palavras, crendo naquilo que você está dizendo, algo acontece. É diferente. Houve um momento no ministério de Jesus, quando ele andava pelas ruas e as pessoas apertavam a Jesus, as pessoas tocavam a Jesus, as pessoas queriam estar perto de Jesus, mas mesmo tanta gente ao redor de Jesus o comprimindo, uma mulher tocou na orla das vestes de Jesus e ela conseguiu tirar poder, ela conseguiu sugar poder de Jesus, ela conseguiu absorver algo que as pessoas estavam em volta e não conseguia, porque ela agiu com fé. Ela conseguiu fazer algo que aquelas pessoas não faziam. Talvez as pessoas queriam apenas que Jesus olhasse para elas, para que Jesus as visse e as conhecesse. Talvez algumas pessoas queriam chamar a atenção de Jesus, tentando comprá-lo, tentando induzi-lo, tentando seduzi-lo, mas aquela mulher não queria nada, ela queria receber a cura, ela queria tocar na essência de Jesus. Quando nós caminhamos com fé, nós caminhamos na essência de Deus. Eu vou repetir, quando nós caminhamos com fé, nós caminhamos na essência de Deus. Porque Abraão agradou a Deus, porque Abraão creu na promessa. Porque Abraão conseguiu passar da lei, conseguiu passar de um vislumbre. Deus chegou para ele e disse: olhe para as estrelas, conte as areias. Deus chamou Abraão e o levou a vislumbrar como a lei era escrita, como a lei era dita. Mas Abraão compreendeu tudo aquilo, mas quando Deus pediu um sacrifício, Abraão passou daquilo que viu. Abraão foi além daquilo que Deus mostrou, ilustrou. Abraão acreditou sem nada ver. Aquilo foi fé. Aquilo foi o passo que Abraão deu, que Deus pôde dizer: querido Abraão, não precisa sacrificar Isaac. De ti, por causa desse ato que você teve, serão benditas todas as famílias da terra. Aquele que te abençoar, eu vou abençoar. Aquele que for contra você, está vindo contra mim. Eu vou estar do seu lado todos os dias da sua vida. E eu quero dizer algo para você nessa manhã: se você crê como Abraão creu, a bênção de Abraão está sobre a sua vida. A bênção de Abraão está sobre a sua família, está sobre os seus negócios, está sobre o seu casamento, está sobre a sua casa, está totalmente sobre a sua vida. Você crê nisso essa manhã? Por isso a palavra diz aqui: agora, hoje, onde eu estou, pastor André? Onde é a minha vida? O que eu preciso fazer? Querido, nós precisamos entender, eu falo para você e falo para mim nessa manhã: nós estamos libertos do pecado. Existe uma carta, existe uma proclamação, existe um sangue que foi derramado, existe uma ponte que foi feita, existe um véu que foi rasgado, existe um transporte, existe um translado que te tirou do império das trevas e te colocou do outro lado, que te levou para o reino do Filho do amor de Deus. Você não está no inferno, você não está na maldição, você não está no pecado, você está em Deus. Firmado em Deus, guardado em Deus. Mas agora, agora liberto do pecado. Diga para quem está do seu lado: eu estou liberto do pecado. Há uma diferença quando você escolhe pecar, quando você erra o alvo, quando você falha, quando você peca. Aquele que é firmado em Deus, ele tem condições de se redimir do pecado, de vencer o pecado, de dizer não para o pecado, de vencer a tentação. Eu posso ouvir um amém aqui nessa manhã? A palavra é clara dizendo isso aqui: agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus. Diga para quem está do seu lado: você é servo de Deus. Diga: eu sou servo de Deus. Querido, você serve a Deus, você não serve o diabo. Você não serve para pecar mais. Você não consegue mais ser um bom pecador. Não dá certo. Talvez você foi um grande mentiroso. Você aceitou Jesus, Deus tirou aquelas palavras de mentira de dentro da tua boca. Se você for tentado a mentir, você vai gaguejar, não vai conseguir, porque Deus santificou a tua boca. Santifica os teus olhos, santifica a tua mão, santifica o teu bolso, santifica a tua palavra. Santifica a palavra de Deus mais do que aquilo que está à nossa volta. Nós não podemos deixar com que aquilo que rege o mundo crie qualquer convicção na nossa vida. Porque tudo que está no mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Seja qual for o seu trabalho, seja qual for a sua função, meu irmão, corra para a palavra de Deus e faça dela a fonte da sua inspiração. A palavra de Deus tem inspiração para você fechar os melhores negócios, para você fazer a melhor comida, para você ser o melhor marido, para você ser a melhor esposa, para você ser o melhor filho. A palavra de Deus é fonte de inspiração. Quem crê nisso nessa manhã? Essa semana eu li uma revista que fala claramente sobre a homossexualidade, falando de jovens de 14, 15, 16 anos que já chegam para os pais e falam: pai, eu sou gay, mãe, eu sou gay, eu sou lésbica, e vão falando sobre essa realidade e como essa reportagem induzindo os jovens sobre isso, até que no finalzinho da reportagem, um texto pequenininho, uma pessoa dizendo o seguinte: como que um jovem de 16 anos de idade vai saber sobre a sexualidade dele? Se ele ainda está descobrindo a sua vida, ele ainda está conhecendo. E a matéria é uma matéria, alguém leu essa matéria? Leu essa matéria? Então você sabe o que, que eu estou falando, é uma coisa muito triste. E há poucas semanas atrás um pastor me mostrou uma revista de adolescentes, que a capa da revista eram duas meninas dando um selinho assim, uma na outra, né? A capa, as duas meninas beijando na boca, e a matéria toda da revista direcionada para o adolescente. É levando a menina a várias perguntas, a várias citações para que ela saiba se ela é ou não lésbica, se ela tem ou não uma tendência para o lesbianismo. Uma revista que está aí, se você tem filho adolescente, você pode ter certeza que ele deve ter visto essa revista. Não se engane achando que ele não deve ter visto, porque é a revista mais famosa que tem, é dos adolescentes. Pode não ter visto na sua casa, mas viu na escola, viu com as colegas, ouviu de alguma forma. Por isso eu digo para você, a palavra de Deus tem que gritar dentro da nossa casa. A palavra de Deus tem que gritar dentro do nosso carro, dentro do MP3 que você escuta, no celular que você carrega no bolso, na roupa que você veste, em tudo que você faz, porque a cada dia que passa a coisa vai ficar mais complicada. Vai apertar mais, e você não pode ter dúvida alguma na sua vida, dizendo mesmo: Senhor, eu sou liberto do pecado, o pecado não tem lugar na minha vida, o pecado não tem lugar na minha casa, eu sou de outro mundo, eu sou de Deus, eu sou do céu. Não pode haver dúvida, não pode haver no teu coração, querido. Se você veio aqui nessa manhã é porque você acredita. Se você assiste pela televisão é porque você acredita. Porque você tem buscado, porque existe uma fome, existe uma sede no seu coração. Por isso agora, hoje, nós somos libertos do pecado. Somos feitos servos de Deus. É fato que existe uma guerra dos servos do diabo contra os servos de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Então, querido, nessa manhã, eu te encorajo a ser o melhor servo de Deus que você puder. Se você ficar em dúvida, nem o diabo vai te querer, nem Deus vai te querer. Faça a escolha de ser um grande servo de Deus. Faça a escolha de ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus vai te colocar em lugar de honra. Deus vai te colocar em lugares elevados. Deus vai honrar você, Deus vai honrar a sua escolha, Deus vai honrar a decisão que você tomar na sua vida por Ele. Ele diz no versículo 22, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Qual é o fruto de uma pessoa liberta? A santificação. Qual é o fruto de uma pessoa liberta? A santificação. Santificação é um processo. Talvez você diz: André, eu sou liberto do pecado, então por que eu luto com essa situação na minha vida? Querido, o fruto da santificação está florescendo em cada um de nós. Hoje você está de um jeito, amanhã você tem que estar melhor. Depois de amanhã você tem que estar melhor ainda. Você tem que olhar para a sua vida um ano atrás e dizer assim: Senhor, eu não acredito que eu era uma criança espiritual nessa área. Senhor, muito obrigado porque eu cresci nessa área da minha vida. Fruto de santificação. Erga a sua mão e declare comigo: Senhor Deus, eu recebo nessa manhã a semente da tua palavra, para que o fruto da santificação faça parte da minha vida, faça parte da minha caminhada. Eu quero ser santo, como o Senhor é santo. Eu quero ser puro, como o Senhor é puro, em nome de Jesus. Por quê, queridos? Porque o fim desse fruto é a vida eterna. Você tem um objetivo na sua vida: exaltar o Senhor eternamente. E quando começa isso? Começa aqui agora, hoje, no trabalho que você tem, no casamento que Deus colocou na tua vida, na família que Deus te permitiu viver, nascer e estar nos dias de hoje, é em cada detalhe da nossa vida que o Deus começa a florescer, é em cada detalhe da nossa vida que exatamente esse fruto da eternidade começa a florescer, porque o salário do pecado é a morte. Faça assim para quem está do seu lado, ó, faça assim para ele, ó. Fala com ele, o din-din do pecado, meu irmão. O recurso do pecado mata, arrebenta e destrói. Mas diga para ele, mas o dom de Deus, o presente, diga para ele, é de graça, é a vida eterna, é a vida eterna. Olhe para mim, preste atenção, preste atenção. O que o mundo te dá, ele vai cobrar. O que o mundo oferece, ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Mas o que Deus tem para você é de graça. Ele colocou dentro de você. Ele colocou dentro de você esse dom. Ele colocou dentro de você esse talento. Ele colocou isso dentro do seu coração. O dom da vida eterna Deus te deu. Diga para quem está do seu lado, é de graça, meu irmão. É de graça. Você não está devendo a Deus. Não tem ninguém aqui nessa manhã devendo a Deus. Deus não está lá batendo na sua porta e falando, você vai me pagar ou não vai me pagar? Vamos resolver isso aqui, ó. Vamos resolver. Não, não. Deus te amou de uma forma tão maravilhosa, que Ele pegou toda a sua dívida que você poderia ter, todo o constrangimento que você pôde viver até hoje na sua vida, e foi pago através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi pago para sempre, para sempre, para sempre. Você é livre no Senhor. Nós somos livres no Senhor, livre de tudo. Por isso olhe para mim e preste atenção. O pecado veio com a queda de Adão e Eva. No pecado vieram as maldições, a enfermidade, a tristeza, a depressão, os vícios, a miséria, a falta, a solidão, a perseguição, a calúnia, a angústia, a dor. O pecado trouxe tudo aquilo que nunca foi a vontade de Deus para nós. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso eu quero ler com você aqui em Romanos 6 de uma forma que eu oro que vá mudar a sua vida em nome de Jesus. Onde está escrito pecado, você vai ler no seu coração diante daquilo que o diabo está tentando trazer sobre a tua vida. Talvez é uma enfermidade, talvez é uma situação no teu casamento, talvez é algum mal que tenha atingido a sua vida financeira. E você vai ler, eu vou te dar um exemplo. Versículo 1 de Romanos 6. Que diremos, pois, permanecerei na enfermidade para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para a enfermidade, como ainda viveremos com ela? Quem está entendendo o que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Fala para quem está do seu lado, você é mais liberto do que você pensa, meu irmão. Diga para ele, você é mais abençoado do que você pensa. Quem crê, diga eu creio. Então onde houver o pecado, querido, nessa manhã, é Deus dizendo para você que você vai pisar na cabeça do inimigo mesmo, vai esmagar toda a afronta de Satanás. O que você dirá à vista de tudo isso? Permanecerei no pecado? Permanecerei diante dessa afronta? Permanecerei diante dessa tristeza, dessa opressão, dessa dívida, dessa luta, dessa enfermidade, para que a graça aumente? De modo nenhum, diga comigo, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que como fomos sepultados com Ele pelo mesmo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Diga novidade de vida. Mais alto, novidade de vida. Olhe para mim, preste atenção. Quando você reconhece a morte de Cristo por você, Cristo te abraça e você é sepultado com Ele. Cristo te abraça e te leva para aquela cruz. Cristo te abraça e te leva para aquele sepulcro. E a palavra diz claramente, nós que fomos sepultados com Cristo. Diga para quem está do seu lado, eu morri com Jesus. Com Jesus foi levado ali naquela morte tudo aquilo que é pecado, tudo que é maldição. Quem está ouvindo nessa manhã, querido, em nome de Jesus, essa semana é uma semana de você dizer chega, dizer chega, dizer chega para toda e qualquer palavra satânica contra a tua vida, dizer mesmo, isso morreu com Cristo, eu morri com Cristo, essa situação já foi morta há 2000 anos atrás, ela não terá poder sobre a minha vida. E o que eu vivo agora? O que eu vivo hoje? Eu vivo novidade, novidade, novidade. Eu digo para você, amanhã Deus tem algo novo preparado para a tua vida. Tem muita coisa que nós não imaginamos que a gente ainda vai viver na nossa geração. Tem muita coisa. Diga comigo, eu não vi tudo ainda. Eu tenho muito para ver ainda. Olha aqui no versículo 5, se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado, desse mal que está tentando aí, fica oprimindo, tentando oprimir a nossa mente, porque o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Você não é servo do pecado. Nós não somos servos do diabo. Nós não somos servos desse mundo. Nós somos servos de Deus. Querido, você tem anjos que estão ao seu lado te guardando. Por quê? Porque você é servo de Deus. Você tem anjos de Deus à sua direita, à sua esquerda, te cercando, te protegendo. Por quê? Porque você carrega a palavra da verdade no teu coração. Você é um recipiente vivo do Espírito Santo de Deus nessa terra. Por isso os anjos de Deus estão ao seu lado, te guardando e te livrando, te protegendo de todo ataque das trevas. Você é alvo do diabo, mas o anjo do Senhor está ali te guardando, porque você está em uma missão. Você está carregando um propósito. Você está debaixo da luz e da bênção. Versículo 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, para a enfermidade, para a opressão, para a miséria. Quem está entendendo aqui nessa manhã? Mas quanto a viver, vive para? Vive para? Vive para? Fala para quem está do seu lado, meu irmão, nós vamos viver para Deus. A razão da sua vida, querido, não é pagar as suas contas. A razão da sua vida não é viver tentando olhar e conquistar o que esse mundo pode te oferecer. Você vive para Deus. Você vive para Deus. Você vive para a vontade de Deus. É dormir e dizer, Senhor, renova o meu corpo nessa noite, porque amanhã eu quero fazer a tua vontade. É acordar pela manhã e dizer, Senhor, bom dia, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Como o Senhor quer que eu resolva essa situação? Como que o Senhor quer que eu fale lá na faculdade? Como o Senhor quer que eu converse com meu filho, com a minha esposa? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu vivo pro Senhor, eu vivo para Deus. Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para as maldições, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, não tenha domínio, não tenta que isso não venha dominar a tua vida, que isso não tenha poder maior na tua vida. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo. Ou seja, não reine, portanto, a maldição, a opressão, a miséria, a enfermidade, a depressão, o vício. Não reine o mal na sua vida aqui na terra. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresente os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Aleluia! Diga aleluia! Não estáis debaixo da lei, estás debaixo da graça. Estamos debaixo do dom, estamos debaixo do presente de Deus para nós, estamos debaixo da liberdade que Deus nos dá. Não estamos debaixo de jugo, debaixo de condenação, debaixo de prisão, debaixo de angústias. Estamos debaixo da graça de Deus, debaixo de uma nova vida. Você pode trazer da eternidade para o seu dia a dia. Você pode trazer do sobrenatural para o seu dia a dia. Você pode trazer ideias maravilhosas e sobrenaturais de Deus para a tua vida. Porque Deus pode ver aquilo que uma empresa inteira não vê. Porque Deus pode contemplar aquilo que o seu filho ainda não viu. E Ele vai te dar sabedoria para que o seu filho possa ver através do seu conselho, através da sua ajuda. Porque Deus, Ele consegue ver aquilo que o seu marido ainda não enxergou a vida inteira. E Ele vai colocar na tua boca a forma certa de falar com Ele, e o seu marido vai contemplar aquilo que Deus tem para a vida dele. Querido, nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra. Nós podemos trazer essa realidade agora, agora, agora, agora. Mas agora. Mas agora. Libertados do pecado e feitos servos de Deus. Um dia eu fui colocar um terno. Eu me lembro no começo da minha carreira, quando eu comecei a viajar, eu ia cantar nos eventos de terno, gravata e sapato. Passaram-se uns 2 meses dos eventos, os meus ternos estavam todos encardidos, minhas camisas tudo estragadas e meu pé todo machucado de sapato. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer os eventos de calça jeans, de tênis, de camiseta. O pessoal achou que eu desviei. Gente, não tem pé que aguenta. Você concorda? Não tem jeito. A não ser que eu cantasse só igual o Frank Sinatra, né? Paradinho, né? Oh, oh, oh, né? Mas não tem jeito, né? Para falar de Jesus e cantar sobre Jesus, a gente pula, dança e celebra, não é verdade? Não tem como, você fica feliz demais, né? De falar do Senhor. E aí eu fui diminuindo um pouco esse negócio de usar terno e gravata pelo motivo da viagem, da forma de ministrar e tudo. Bem, uma vez eu peguei um terno, coloquei o terno, quando eu tirei, botei a mão no bolso, tinha R$50 no bolso. Falei, oh, maravilha, glória a Deus, esse terno é abençoado. Ué? E mal sabia eu que eu tinha R$50 a mais na minha vida. Estava lá e eu não sabia que estava lá. Eu vou dizer para você, você não tem ideia de tanta coisa de bênção que está guardada para você. E você vai encontrar nesses dias em nome de Jesus. Você vai encontrar aquilo que está guardado, Deus guardou para você, você vai encontrar isso em nome de Jesus. Você vai encontrar aquilo que está guardado no seu bolso espiritual de algum terno aí, que há um tempo você não usa, e você vai pegar e vai colocar e vai achar aquilo que Deus guardou para você. Eu posso ouvir um amém aqui? Você é liberto do pecado. O pecado não tem domínio sobre você, meu irmão. Não aceite. Manda embora em nome de Jesus. Abre a boca e fala mesmo. Você está na sua casa, você começa a sentir uma opressão. Abre a boca e fala: sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Sai daqui, todo demônio, em nome de Jesus. Está lá na empresa, tem um negócio para resolver. Sua cabeça deu um branco. Ora e fala mesmo: sai em nome de Jesus. Todo espírito tenta trazer ignorância, tenta cegar meu impedimento, meu entendimento. Eu tenho a sabedoria de Jesus aqui, Senhor. Ilumina minha mente agora, traz para mim o que, é que eu preciso fazer. Meu irmão, você é liberto, você tem uma ferramenta nas tuas mãos. E é como o apóstolo Paulo disse: é novidade. Diga para quem está do seu lado: é novidade. Então, meu irmão, se é novidade, a gente ainda está aprendendo. Tem muita coisa nova que a gente não conhece. A gente tem que conhecer, a gente tem que fazer pela primeira vez para aprender. Então eu já te digo nessa manhã, tem muita novidade preparada para você. E tem muito renovar de Deus para a nossa vida. Fique em pé no seu lugar e nós vamos orar em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa manhã. E agora? Agora? Agora eu sou liberto do pecado. Agora? Agora eu sou livre do pecado. O pecado não tem domínio sobre a minha vida. Tudo que o diabo tenta lançar como semente de pecado, como semente da queda de Adão e Eva, toda aquela maldição, todo esse ar pecaminoso, não tem domínio sobre nós. Nós temos o fruto da santificação. Eu te convido a fechar os seus olhos, erguer as suas duas mãos aos céus o mais alto que você puder. Erga as suas mãos mesmo e feche os seus olhos. Erguer as suas mãos como um sinal de entrega. Reconhecer nessa manhã que você nasceu de novo. Que você tem a vida de Deus agora no teu coração. Que você é livre de todo pecado. Que você tem autoridade para abrir os teus lábios e orar. E declarar, você tem autoridade sobre todas as coisas no nome de Jesus. O Senhor tem te levantado. Pai, nós oramos aqui nessa manhã. Pai, eu oro agora por cada um dos meus irmãos e irmãs que está aqui nessa manhã. Por aqueles que estão em casa, pela televisão, pela internet. Ó Deus, eu oro agora em nome de Jesus, para que haja o conhecimento do Senhor no nosso coração. Para que venha sobre nós esse entendimento, que agora, não é amanhã, não é mês que vem, não é ano que vem, não será um dia da nossa vida, mas agora nós somos libertos do pecado. Pai, todo espírito de vício, todo espírito de depressão, todo espírito que causa miséria, que causa prostituição, que causa destruição, ele não tem domínio sobre nós, ele não tem domínio sobre o teu povo. Por isso nós oramos nessa manhã, Senhor, libertados do pecado, libertados do pecado, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora. Receba autoridade nessa manhã. Receba autoridade contra a opressão na tua vida, meu irmão. Receba autoridade nessa semana para levantar a tua cabeça, para te levar além, para te levar mais longe. Receba autoridade nesses dias para conquistar o sonho de Deus para a tua vida. Para conquistar o sonho de Deus para a tua vida. Receba, igreja, na unção do Senhor nessa manhã. Receba do fogo do Espírito Santo nessa manhã. Peça a Deus mesmo, Ele te dá autoridade, Ele te dá autoridade. Oh, grilhões aqui com a tua mão poderosa. Deixa o Espírito Santo de Deus agir aqui nessa manhã, meu irmão. Deixa o Espírito Santo de Deus acabar de uma vez por todas com esse cigarro na tua vida. Acabar de uma vez por todas com esse álcool na tua vida. Acabar de uma vez por todas com essa depressão, com essa insônia que tenta te acabar, acabar com você. Oh, em nome de Jesus, essa depressão que está acabando com a tua vida. Deixa o Espírito Santo agir aqui nessa manhã. Você que tem caminhado em adultério e pecado, deixa o Espírito Santo agir agora na tua vida e te libertar desse mal, te libertar da prostituição, te libertar agora. Oh, age Espírito Santo de Deus. Oh, Deus de poder, Deus de poder e glória. Age nesse lugar agora, age nesse lugar, liberta, liberta, liberta, liberta. Mas agora, agora, libertados do pecado, nós fomos feitos servos de Deus. Não importa o que as pessoas que te conheceram na sua infância, na sua adolescência, o que os seus familiares podem ter construído ao seu respeito até hoje, eu te digo nessa manhã, você é servo de Deus. Você é servo do Deus Altíssimo. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por um homem que era assassino, que perseguia a igreja. Por um homem que era douto em muitas áreas, mas que matou, apedrejou, destruiu famílias. Mas um dia ele encontrou com Jesus. E Jesus fez dele um servo de Deus. Por isso eu pergunto nessa manhã, quantos servos de Deus estão aqui nessa manhã? Erga tua mão e comece a falar com Deus, comece a dizer, Senhor, faz de mim teu servo. Comece a falar, coloca a minha vida no teu altar, Senhor. Eu quero te servir, eu quero ser usado pelo Senhor. Assim como o apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor. É uma prova viva, é um sinal. Abra os teus lábios e diga mesmo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar na tua vida. Servo de Deus, servo de Deus, servo de Deus, servo de Deus, servo de Deus, servo de Deus, aleluia. Servo de Deus, servo de Deus. Diga comigo, eis-me aqui, Senhor, como servo do Senhor. Eu não sirvo o pecado, eu não sirvo para pecar, eu não sirvo a Satanás, eu sou o teu servo, ó Deus. Eu te peço perdão se como servo tenho falhado. Eu creio que o Senhor me chamou, que o Senhor tem me capacitado. Eu quero te servir, Senhor, com toda a minha vida, com todo o meu pensamento, com toda a minha força, com todo o meu dinheiro, com toda a minha saúde, com toda a minha família, com a minha inteligência. Eu quero te servir e declaro de uma vez por todas, agora, agora, agora. Eu sou o teu servo e não sirvo a Satanás. Ah, querido, dá um brado de vitória se você crê nisso, em nome de Jesus. Aleluia! Diga aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor se você crê nisso. Aleluia! Aleluia! Diga para umas três pessoas perto de você, diga para ele: você é muito abençoado.